isso aí, galera. Dando início aqui. Opa, segura a onda. Dando início aqui ao programa Preto no Branco. Vamos lá, galera. Segura. Sabe a responsabilidade que dá. Não deixa essa mulher te levar. Você não sabe a responsabilidade que dá. Mais uma vez eu me encontro parado na beira do corpo. Chamego da nega, não. Não mexe com o chamego da nega, não. Desgruda da cintura dela. Desgruda da cintura dela. Não mexe com o chamego da nega, não. Não deixa essa mulher te levar. Você não sabe a responsabilidade que dá. Não deixa essa mulher te levar. Você não sabe a responsabilidade que dá. isso aí, pessoal. Começando aqui a segunda edição do programa Preto no Branco, que hoje está todo especial, né? Pois nós vamos ter aqui 90% de música brasileira aqui hoje no show, né? Então a gente vai ouvir muito samba de raiz, né? Que a gente acabou de ouvir aqui, Dora Lopes, Sonhar Acordado. Mas a gente vai ouvir também samba rock, samba soul. Vai ter também Balanços da Jovem Guarda. E é claro, muito funk, muito groove brasileiro. Mas gostaria até de fazer um comentário, né? Que aqui no Brasil existe uma certa confusão com o termo funk, né? O que é chamado de funk, ou funk carioca, na verdade é uma música eletrônica que é baseada no estilo Miami Bass, né? Tem mais a ver com o estilo Miami Bass do que o funk propriamente norte-americano. Então vamos aqui. A vida não vai tão mal. Na sequência. Zito Rigue e sua banda. Com Sônia Santos. Com ela rítmica do malandro. Do seu som. Segura! Esta vida, enganam-se caros, posição atrevida. É demais o cansaço, terrível o duro. Jogar o baralho, jogar capoeira. Fazer samba à toa, beber noite inteira. Que vida mais besta, que coisa mais linda. Ser bamba no morro, ser sambista de fato. Dizer nunca corro, me matam ou mato. Ter uma mulata por inspiração. Pra fazer mais amor e ouvir seu violão. Ouvida de vida cansada, mas mudar de vida que nada, que nada. Mas chega o dia da maior delícia, ninguém o desdenho protege a polícia. É que ficou louco o mundo, a cidade, a culpa, a luxúria e a vaidade. Chegou o carnaval, chegou o carnaval. Ninguém quer ninguém, todos querem tudo. Aqui tudo vale qualquer absurdo. Nesse dia, assaz diferente, que o malandro é mais homem no meio da gente. Mas bamba que nunca sapateia no asfalto, ao lado das negras é o parque do alto. Samba malandro e samba mulata, só tem mais um sentido da vida ingrata. Depois do crioulo, depois a mulata, voltando ao morro depois dessa data. Lá de cima, felizes contemplando a cidade, ficam sem favor. Escrevemos samba no asfalto selvagem. Escrevemos samba no asfalto selvagem. Escrevemos samba no asfalto selvagem. Escrevemos samba no asfalto selvagem. Foi lá pelas 3 da manhã que tudo começou. A orquestra foi logo parando. We'll be right back. agora que meu samba vai ensinar o jeitinho maneiro de se cantar. Balanço diferente meu samba tem, até o estrangeiro gostou também. Agora é que meu samba vai ensinar o jeitinho maneiro de se cantar. Balanço diferente meu samba tem, até o estrangeiro gostou também. Olha o samba como é que tá, cada coisa no seu lugar, e ninguém mais vai duvidar desse jeitinho brasileiro de improvisar. Agora que meu samba vai ensinar o jeitinho maneiro de se cantar. Balanço diferente meu samba tem, até o estrangeiro gostou também. Agora é que meu samba vai ensinar o jeitinho maneiro de se cantar. Balanço diferente meu samba tem, até o estrangeiro gostou também. Olha o samba como é que tá, cada coisa no seu lugar, e ninguém mais vai duvidar desse jeitinho brasileiro de improvisar. Olha o samba como é que tá, cada coisa no seu lugar, e ninguém mais vai duvidar desse jeitinho brasileiro de improvisar. Doideira, doideira, galera, sensacional, é isso aí, me embolei um pouco aqui no início do programa. O que eu queria dizer é o seguinte, né, existe essa certa confusão com o termo funk, né, se confunde, fala que é funk carioca, na verdade é o Miami Bass, né, brasileiro, mas enfim, para deixar essa confusão ainda mais complicada, os gringos também cometem os seus erros. No caso aqui é uma gravadora Brazilian Beat Brooklyn, uma gravadora do Brooklyn, lançou uma coletânea chamada Baile Funk, com dois volumes, né? Na verdade é uma excelente seleção aqui de músicas brasileiras, né? De grooves da década de 70 principalmente, né? E depois o pessoal até da gravadora sacou que tinha cometido uma mancada, né? Porque Baile Funk, a primeira coisa que vem à mente, na verdade, é o funk carioca, que na verdade nem é funk. E eles foram fazer uma coletânea de funk, funk mesmo, e aí botaram o nome de baile funk, enfim, uma confusão. Mas quem quiser conferir essa coletânea aí, volume 1 e volume 2, Baile Funk da Pesada, muitas músicas aqui do programa de hoje são dessas coletâneas aí. Então se liga, galera. Se vocês quiserem conferir também A partir de amanhã eu vou estar botando um link lá no meu blog para quem quiser baixar esse disco. Então anota aí, pedrada.blogspot.com. Pode crer. A gente está ouvindo agora aqui ao fundo Meireles e sua orquestra tocando Coisa Nostra. E vamos aqui na sequência com Di Mello, Pernalonga. Segura aí que a coisa vai começar a esquentar. Nesse teu sistema, teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar. Vê se te manca, entra em outra cena. Este qualquer pequeno não te caberá. Vê se dá jeito nesse teu sistema, teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar. Vê se te manca, entra em outra cena. Este qualquer pequeno não te caberá. O perna longa, ei, ei, ei. O perna longa, ei, ei, ei. O perna longa, ei, ei, ei. O perna longa, vê se corre pra pegar o tempo. O tempo não para, que tu quebra, quebra a cara. Vê se corre pra pegar o tempo. Jeito nesse teu sistema, teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar. Vê se te manca, entra em outra cena. Este palco é pequeno, não te caberá. Vê se dá jeito nesse teu sistema, teus modos te condenam, tá na cara, não vai dar. Vê se te manca, entra em outra cena. Este palco é pequeno, não te caberá. O perna longa, ei, ei, ei. O perna longa, ei, ei, ei. O perna longa, ei, ei, ei. O perna longa, vê se corre pra pegar o tempo. O tempo não para, que tu quebra, quebra a cara. Vê se corre pra pegar o tempo. O tempo não para, que tu quebra a cara. Vê se corre pra pegar o tempo. O tempo não para, que tu quebra, quebra a cara. Vê se corre pra pegar o tempo. O tempo não para, que tu quebra a cara. Quebra, quebra, ai que tu quebra, quebra a cara. Ai que tu quebra, quebra, quebra. Estão ouvindo aqui agora Lynn Collins, Mr. Big Stuff. Antes a gente ouviu Di Mello, Pernalonga. Segura a onda porque vai rolar agora Os Incríveis. estou a perigo. É isso aí, galera. Se a gente pudesse, a gente andava de motoca, saía pras boites todas as noites. Mas, mano, que é bom, nós não have. É isso aí, galera. Vamos ouvir aqui agora Jovem Guarda da Pesada. Esse som aqui é contagiante. Esse som é incrível. Eu queria comprar um carro bacana. Eu queria sair de motoca, ficar numa boa. Eu queria largar na jaica, mas money que é bom, nós no heavy. Eu queria sair toda noite. Eu queria. Eu queria frequentar todas as boites. Eu queria. Mas a grana encurtou, meu amor se mandou, estou a perigo. Like a nós like, mas money que é bom, nós no heavy. Thank you. aí, galera. Vocês estão ouvindo Antônio Carlos e Jocafe, Cabaluerê. Muito doida essa música. Vamos aqui na sequência agora com Di Melo, Se o Mundo Acabasse em Mel. Mais um groove muito doido. Segura a onda. Entrou em choque publicitário. Foi forte a queda do seu império. É golpe duro pra milionário. Com honorários torna-se servo. Deu pane no nervo do cérebro. Taquicardia e revertério. Momentos trágicos. Galera, vamos aqui na sequência com uma música muito doida aqui, prestem atenção, vou tocar agora aqui Manito, na Baixa do Sapateiro, fazendo uma interpretação aqui numa música do Ari Barroso, numa versão em inglês, no inglês que eu acho que só o Manito consegue entender, então presta atenção, o cara fala aí a música inteira, I miss my love, eu perdi meu amor na Bahia, é isso aí galera, Ari Barroso na versão aqui de Manito, segura! And so that loneliness deep in my heart falls to you, voz do Yururu. I live in the memory blur and the dreams are gone. And the stars will bright into my mind alone. My love for you cannot die. Do they all sing and cry? Or even fall from the sky? Can't you go? Bahia! Can't you hear my lonely call? Morena! Make my life complete again, again. How I pray for the day when I'll see your smile and my heart will beat again. Aqui então na sequência, estamos ouvindo aqui ao fundo banda Black Rio, Gafieira Universal, e vamos na sequência aqui com Gerson King Combo, Uma Chance. É só uma chance, brother, que eu peço pra você, se liga! Yeah, brother! Tá do zero, meu brother! Se liga! Tá do zero! chance. Outra chance. Mais uma. Come on, brother. Uma chance, man. Come on. Yeah, man. Galera, sensacional aqui, Gerson King Combo, uma chance. Esse cara definitivamente é o James Brown brasileiro. O cara faz um groove aqui com muita energia, com muita garra. O cara é demais, realmente. Então vamos aqui na sequência aqui. Queria que vocês prestassem atenção aqui que vai rolar agora. Tony e Frank, Vou Procurar o Meu Lugar. E na sequência, Sly and the Family Stone, Thank You. E não é coincidência não, realmente parece que houve até um certo aqui, um plágio aqui, porque essa música do Tony Frank aqui realmente é a cópia da música do Sly and the Family Stone. Aliás, é inspirada, né, mas transcende também, porque tem a sua graça que a música gringa não tem, que é a ginga brasileira e tal. Então vamos lá, galera. Vou procurar o meu lugar, segura a onda, Tony Frank! Olha, garotinha bonitinha, estou aqui pra te dizer. Do seu papo doido eu já cansei e vim aqui pra resolver. Por mais que você fale, não vou nunca mudar de opinião. Já pensei em tudo e logo vi que não dá mais jeito não. Agora já sei o que quero. Não vou mais ficar por aqui, porque não te quero mais, não te quero. Eu vou procurar o meu lugar. Garotinha bonitinha, estou aqui pra te dizer. Do seu papo doido eu já cansei e vim aqui pra resolver. Por mais que você fale, não vou nunca mudar de opinião. Já pensei em tudo e logo vi que não dá mais jeito não. Já sei o que quero. Não vou mais ficar por aqui, porque não te quero mais, não te quero. Eu vou procurar o meu lugar. Eu vou procurar o meu lugar.

meu país Rio de Janeiro, em pleno mês fevereiro, morando perto do mar, vivendo em Copacabana, te vendo toda semana e não podendo te amar. Mês fevereiro, mês fevereiro, silêncio depois de 10 horas, muito barulho lá fora e eu não podendo tocar. Passeando pela Bahia, mas de barriga vazia, no prego sem trabalhar. Mês fevereiro, mês fevereiro, um despejo em cada ano, vivendo como cigano, quase perdendo a mobília, acabando sem a família, e a mulher perde a esperança, leva o amor e a fiança. Minha viola não fala, pois se falasse também ia, pois se falasse também ia. Cidade maravilhosa, cheia de tantos teus. Galera, estamos quase chegando aqui ao final do programa aqui, Preto no Branco, segunda edição. Muito bom, estamos ouvindo aqui ao fundo Tenório Júnior, Embalo, num disco aqui, uma coletânea de jazz brasileiros, Brass Jazz. Coletânea muito boa também, quem quiser conferir e tal, e procurar para baixar, comprar, seja lá o que for e tal. E é isso aí, galera, ouvimos hoje aqui muita música brasileira, muito groove. Pode crer, nos próximos programas também vão estar rolando muita música brasileira. O programa que vem vai estar rolando uns baião, umas paradas doidas. Vai estar rolando também as músicas que vocês podem encontrar aí na coletânea que eu mencionei mais cedo aí, o baile funk. Então é isso aí, galera. Mantenham sempre se ligado também no site, né, no nosso blog, radiozerima.blogspot.com. Lá você fica atualizado o que há de mais atual aí na nossa programação, né? Você pode visitar lá e achar que não tem nada de novo e tal. O programa só acontece realmente de 15 em 15 dias, né? Então o nosso próximo programa deve ocorrer daqui a 2 semanas. Fiquem ligados que a gente vai postar lá no blog a nossa programação, quando vai rolar o programa, se rolar alguma coisa assim e tal, etc. É isso aí. Então, na sequência aqui, me despedindo de vocês, vou mandar aqui mais uma série de duas músicas, né? Vamos mandar aqui Hildon, Estão Dizendo Por Aí, muito boa. E na sequência, para fechar, pra eu ir embora com chave de ouro, Vai Com Deus, mas na versão do Tony Bizarro, não é da Sula Miranda, não, pode crer. Vai Com Deus, Tony Bizarro, um groove também muito bom, uma parada relax, tudo a ver com essa onda de ir embora, tal, chegou a hora, né, não sei o que, rezar pra Nossa Senhora, isso aí, vocês vão ouvir, vocês vão saber qual é. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Isso aí, um abraço. Isso é Rádio Muzera. me esforcei pra não errar aqui, mas, pô, é foda. Isso é Rádio Zero, mano. Isso é doideira. Se liga. Dizendo por aí, eu cansei. Você não tá mais aqui de mim. Você não tá perto de mim. Mas não é isso que me diz o teu olhar, menina, menina. isso aí, galera. Vamos então agora com Tony Bizarro. Vai com Deus. Eu vou com Deus sim. Fiquem vocês também com ele. Ele é o nosso protetor. Estamos ligados nele todos juntos. É isso aí, galera. Fiquem na paz, sacou? Sem confusão, sem zoeira, mas com muita doideira. Com muita doideira, sim. Esse é o nosso propósito. Isso é Rádio Muzera. Falou, galera. Um abraço pra vocês. Acontecem as coisas na vida da gente. O amor vai embora assim de repente. Melhor é rezar para Nossa Senhora. A gente não pensa em tanta maldade. No entanto acontece, é a realidade. O duro é dizer quando chegou a hora. Não pensa em tanta maldade. No entanto acontece, é a realidade. Difícil é dizer quando chegou a hora. Galera, vão com Deus, fiquem na boa, fiquem na paz, se liguem no nosso endereço radiozerima.blogspot.com, pode crer, se liguem que vai rolar outros programas, ainda vai rolar muita doideira pra ir. Falou pra vocês, um abraço!